Reporta para mudança de plano. Voo no 605, desça para 3.000 pés, ajuste 1.016. 3.016, 1.605. Cumpriu a frequência do solo, você nem 6302? 12119, confirma. 12119. Afirma, grato. Charlie Foxtrot, Charlie 3028, information now is Oscar. Stand by for it. There is Charlie Foxtrot, Charlie 3028. Mantenha, uniforme, mic, uniforme. Pés, inicialmente, o ajuste 1.016. Música, pista na zero. Livre pouso 5217. Confirme de novo a matrícula e o horário do plano. Nossa, né? 6225, horário ocupado, né? Não, ouça, né? 6312, livrou na 3, puta. 6312, autorizado Alfa Juliette, portão no zero. Alfa Juliette, no zero. 6225, confirma o horário do plano, senhor? 47. Gente, às 47, aproximadamente 3 minutos, eu iria ter sua cópia, aguarde um minuto, é o número 2. Portão 9 é a informação, senhor. Autorizado Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador 5217. Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador 5217. 3304, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 02 mais, pista úmida. 090402, tem livre pouso, tá? 3304. Autorizado ingresso, a porta anel pronto, cabeceira 17, Juliette para Bravo. Uniforme Mike, uniforme decolou 17, mantenha pronto a 3.000 pés, após o controle 1.0.18. Mantenha 3.000.08, após. Salvador, papapá, uniforme, mic, uniforme. Uniforme, mic, uniforme, acena em código 5073. 5073, vai acionar. Após 2.000, curva à esquerda, vão Momo. Confirma, é 5023 ou 73? 5073. Acionou 5073, já passamos 2.000, curva à esquerda para Namomba. Voo no 605, completa sinal, torre 295. 295, 605. Ano 3859, desce via para 2.000 pés, ajuste 1.016, está livre LS, reporta estabilizada. Descendo via, chamará. Salvador, gol no 605, bom dia, baixo aí, travou. Bom dia, gol no 605, continua em aproximação, guarda na pista livre, o Kennedy no 0 no meio. Guarda na pista livre, 605. Então 3304 no solo, as 20, libere direita, solo 121, decimal 9. Decimal 219, tá? 3304. Foxtrot Charlie 3028, I have just cleared your plane, plan, sir. But the approach procedure has asked me for some minutes to process your departure procedure, sir. Então, Salvador, tá 3304, liberou na sua escuta? 3304, Alfa, chama ingresso para Juliette. 3 Alfa, chama para ingresso, Juliette, tá 3304. Tá livre ingresso, senhor, no Grande Parque. Pouso 90, vento 070 graus, 079. Baixou e travou livre de pouso. É o gol no 605, 190. Puxa, 6312, tem autorizado, senhor. Ingresso até o portão no zero. Senhora, só para confirmar, muito obrigado, minha 3. Guardião 06. Igual de coordenação. Autorizado até a ponte para da Oscar. American 980, Tower. Yes, ma'am, good morning. We are holding short runway 10, ready for takeoff. American 980, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, American 980. Juliette, Bravo Delta, livre decolagem da 17, vento 090 graus, 059. Autorizado e cap. Tá 3304, antes da Juliette. 3304, guarda ingresso. Mantenha a posição da Juliette. Guardando, tá 3304. Puxa número 225, pronto para o top. Top, né? 225. Puxa número 225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo com mil. Na rota apresentada no plano de voo, Nitsa após Puído, após Atruisky 10, Formosa após direto, nível de voo 320, System 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Nitsa, controle 120, decimal 8, aciona 5125, China 6225. Exato 320, conforme rota para Brasília. Isso apoia do Atruisky 10, Formosa DCT, da cola da 10, curva esquerda, Momo, Nitsa, saída 208, controle 125, responde 6225. 525, corrigimento correto, chame 625. Portão 01, chame pronto para pushback, acionamento. Mora pushback, 625. 3304, autorizado ingresso, portão 04. Autorizado ingresso para 04, 3304. Salvador, bom dia, dono 305. Bom dia, número 05, autorizado Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Partida 35 autorizada, decolagem, vento 050 graus, 049. American 980. Go ahead, American 980. For whether we need left or right turn after takeoff, which way would you like us? to head right for the course. American 92. Okay, we'll need left or right turn. Which way you want us to go? Otherwise, we'll make a left turn and right after takeoff. After takeoff runway 10, left turn on Fuka departure. Papa Uniform Charlie Alpha departure. At Fuka position, you're cleared to fly direct to your flight plan route, sir, to your first coordinate in your flight plan route. Frequency of the departure 120.8, tower 118.95, squawk 5074, Charlie Foxtrot, Charlie 3028, read back. Correct, Charlie Foxtrot, Charlie 3028. You're clear for startup engines. Call me ready for taxi, sir. Echo Zulu Echo, confirme o pátio de 50 e pista de Angelo de Bar. Visão com tráfego. Gente, o Mike Echo Delta está no tráfego 12 horas, 5 milhas, no rumo posto. Está mantendo 1.010 e um Charlie 402, reporta visão comigo. America 980, F1 826, overdue departure 120.8, bye. 128, good day. Sideral 9970, ali mantém cabeceiro no zero. Sideral, ali mantém. 120.8, torre 118.95, transponder 5107, Papa Romeo Eco, Zulu Eco. Outra vez de Itapuã. Decolou os 26, controle 1208. Vente. 1510, ajuste 1016. Descendo a 1516. Entro correto, senhor. Confirme o PB. Estacionamento, táxi e decolagem no pátio 5, chame torre, frequência 118.95, Zulu Eco, tem um bom voo. Departure, climb to level 310, Puka departure. 310, Puka departure, we're on at 060, heading for weather avoidance. We'll rejoin the Puka when able. American 980. Roger. Australia, Roger, Zenomia. De certo, senhor. Confirme o destino. Ainda não tenho o seu plano pela. Ciente. Campinas 340. Ciente, Campinas 340 da Eolida Bridge, subida, aguarde cópia 4299. Prepara da Eolida Bridge, aguarda cópia, azul 4299. Obrigado. Tá 3859, livrou. 3859, autorizado Alfa, chame em correção. Alfa Juliette, por portão 08, 3859. Alfa Juliette 08, portão 3859. Salvador Mike Echo Delta, está meia milha do farol da Ponte. Pedindo 79, ali mantém cabeceira na zero. Lima. Mike Echo Delta, que chama a torre. Afirmativo, está. Gente, pode não parar de tapão, Mike Echo Delta. Controle Salvador, Juliette Bravo Delta, através do Pouso Farol da Barra. Quando possível, a sessão 025 até a vertical de Valença. Não será possível, temos aeronave descida para 2.000 pés, então vai ter que manter 1.000 pés até o destino. Paciente, vou manter 1.000 pés aguardando a autorização, Juliette Bravo Delta. Gente, você vai ter que manter 1.000 pés até Valença. Mas paciente, 1.000 pés então até Valença, Juliette Bravo Delta. American 980? In 980, we're rejoining the departure, proceeding direct to Fuka, American 980. Do you have conditions to fly Aracaju? Affirmative, American 980, Aracaju, we can proceed direct. Clear, fly direct, Aru. Direct to Alfa Romeo Uniform, American 980. Patrulha, bom dia, Sideral 9970, curva esquerda, fazer decolagem. Bravo, Serra Tango, visual com a final da 17. Torre, 118.95. 18.95. Sideral 9970, acione 5055, posição normal, na saída Momo. Negativo, mais curva esquerda, após a decolagem, vai aproar o Momo, Sideral 9970, pode ser? Sente, confirmou a altitude? Está cruzando 3.500 pés. Autorizado, Momo. Momo, obrigado. Plano de voo, nível de voo 340, primeira curva à direita, subida da El, Lida Bridge, controle opera em 120.8, torre 118.95, aciona 5134, azul 4299. O Delta, informa o tráfego na final da 97, mantém a perna do vento no meu país, o tráfego mantém. Após a saída da Elveda Bide, a Pedrulu 10, a BHZ, depois 13, conforme nota do plano, controle saída Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5134, azul 4299. Azul 4299, correto, repete como para puxar o sinal. Estará pronto para posicionar 4299. Serra Delta, autorizado pouso pista 17, vento 090 graus, 079. Autorizado pouso para o Bravo Serra Tango na 17. Mike, Eco Delta, está presente autorizado gerar base, reporte final da 17. Você é Oscar, tá guardando de cópia. Quem é que tá Oscar aguardando a vacina? Faz o pouso, qual a parte de saneamento? Ah, vai até. Zona 79, decolou os 32, chama agora o controle, 120.8. 20.84. 3079, da Eulida, 1.700 cruzando. Então, 3079, contato radar, 340, saída da El. 3400, 3079. Deixou curva direita a 1.500 pés para essa informação, ok? Se tiver condições, autorizado Leda. Zulu 16, isso aí conforme a rota do plano de voo. Transponder 5130, controle 120.8. 360 para Zulu 16. Vai decolar da 10, curva direita, da El, Leda, Voz Mídia para Zulu 16, conforme o plano de voo 5130, 208. Correto, partiu para posicionar o voo no 630, voo 1923. Camará. Na prova de ferro, 52 negativo. Serão 9970, chama Recife 12545, alternado no 2085. 2545, 2085, bom dia. Valeu. 1-0-Solo. Funcionar 62-25 na 01, não para pushback de acionamento. 62-25, direcionar, repete para táxi. 7-62-25. Cozelo 96, autorizado ingresso sinal no site, táxi lento até a cabeceira, reporte alinhado e pronto. Aqui é a Codelta no solo aos 35, ao estacionar, frequência livre. Tango, autorizado ingresso, pátio 5, ao estacionar, frequência livre. Pátio 526, completa final, torre 102.95. Controle, o TAN 317 tem condições de voar para o Edmontiba? A gente mantém a prajilida. Atira a prajilida. Bom dia, o Kenegal no zero no meio, reporte marcador externo, trem baixado e travado. Controle no externo, já está baixado e travado, 52. Chinese 228, go ahead. This one snag, and we'll pull the other part. Objeto 5826, autorizado pouso, pista 10, vento no 10 graus, 1 a 5 nós. Chinese pouso 10, 5 a 10. É exatamente em Leda. Gente, então vamos perguntar a Recife outra proa para o senhor. Eu vou permanecer na proa 235 por pelo menos 40 milhas. Queremos informar a Recife do desvio, tanto 3179. Muito obrigado. Eco do Eco, mantém a posição. Escuta pra cima. Faz o abride? Tango, tango, prossiga. Gente, tá autorizado pelo centro. Bem, obrigado. Por aqui, bridge, tá 3979. Tango, reporte da Oscar para ingresso. O Zulu Eco, livre decolagem da 1-7, o vento 090 graus, 1-5-9. Objeto 5826 no solo 39, libere direita, solo 1219. 19. Solo 5826 livrou na sua escuta. 526, táxi pela Alfa, passando de Juliette. Alfa, Juliette, fazendo. 6625, para o táxi. 72 ao Bel Bel, perna Goiânia, 4h40. 6225, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 9, 5, ajuste no 0 no 6. sábado 2016, parte de Índia. Lá no banco de cara de 29, né? Tá liberado então. Tá me escuta até concluir o cruzamento do campo, Eco Zulu Eco. A sua escuta até o cruzamento, Eco Zulu Eco. Fox Charlie 3028, confirm, ready to taxi. Clear taxi via hotel, report on loading point to hotel intersection to cross the runway loading. Thanks for trying to Rode 5836, autorizado ingresso na Juliana, seguinte 02. Juliana 02, pode ser. Sente. Do Eco, controle agora 120, decimal 8. 108, Eco do Eco. Ouço na 625, ponto de cara pronto. Controle do Salvador, bom dia, o Papa Rafael Eco do Eco, na bomba. Sente, Eco do Eco. Eco do Eco, voa o Momo da presente. Tá voando o Momo agora, o Eco do Eco. Repate o 3, repate na vertical do no gate 06. Clear to crossing runway 10, report vacate runway 10, Charlie Fox Charlie 3028. Charlie Fox Charlie 3028, there's here, cross runway 10, we'll report that holding short on runway 10. Charlie Fox Charlie 3028 is here, the runway. Taxi via Alpha and Juliet. April 1 in India, Charlie Fox 3028. Roger, Alpha, Juliet, April, India, Charlie Fox 3028. Charlie Fox Charlie 3028 on loading point in runway 10, call tower 2-1-18-95, KNA 1016. Roger, check holding short runway 10, we'll switch to tower. Autorizado continuando no táxi para o baixo 3. Fox Charlie 3028, stand by, hold short as protect Lady Juliet, sir. Say again, for Charlie Fox Charlie 3028? Hold short, Juliet. Hold short, Juliet. Torre, correção, senta com essa livre, o guardião 06 até regresso. Livre. 25 após a decolagem, vai manter proa até 3 mil pés. Livre decolagem, 90, vento 120 graus, 052. Livre decolagem, mantém a proa até 3 mil pés, né? Enter text-ray Juliet, 3.1, then India, the holding point for the...